29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes de Portugal. Eu sou o Júlio da Silva, vou estar aqui convosco durante 3 horas até às 12, até ao meio-dia, com muita música, alguns fatos pelo meio também, e também muitas dedicatórias depois das 10, 10 e um quarto para aí, para todos vós que estamos aí desse lado na nossa companhia, para quem está aí por casa. Muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho também. E quem vai pela estrada à escuta de 96.2 da FM da Rádio Arco-Conciel, então uma ótima viagem a todas e a todos. Vamos começar o programa 2 aqui com um bonito tema que é a serenada de À Beira-Mar. E depois vem já aí a Fafa de Belém também. E muita música, como sempre. Vamos lá então. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Segredo que aprimora no teu olhar. É por Bordeaux que te quero. A serenata da Beira Mar é para começar o programa de hoje. E agora vamos ficar com a Fafa de Belém, já a seguir com Ninguém Vive Sem Amor, e depois vem o Leandro e o Leonardo com É Para Você Que Eu Canto. Muito bom dia. mas o tempo passa. Mas eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim é por você. Mais você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. Você que canto. Quanto mais você me abraça, cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você. Seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você. É para você que canta, cantam Leonardo e o Leandro. E agora vamos ficar com o Paulo Trindade e depois eu volto já a seguir. Sonho em poder estar contigo, perder-me no teu abraço, olhar-te em meu silêncio, calar tudo que sinto. Meu coração te procura, solidão que me devora. Queria o futuro presente, ter-te nos braços agora. Dá-me teu sorriso, dá-me tua boca. Quero acreditar por mim estás louca. Paulo Trindade cantou este bonito fado aqui. Agora vamos ficar com o Carlos Pinto. Ninguém é, é dono de ninguém. E depois eu volto já a seguir. São 9 horas e 24 minutos. Até já. Cantou Carlos Pinto e agora vamos ficar já aqui com A Saudade que Queima, bonito tema também, e depois vai ser sempre a bombar com A Capa Negra. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia, até já. alma, como ondas que vêm e não voltam mais. Eu fecho os olhos e sinto teu cheiro na pele que ainda guarda o teu calor. A distância corta como noite fria, mas o coração recusa esquecer. Cada batida é um grito calado, chamando por ti. No escuro, saudade. Sorriso ainda dança na minha mente, como morna que toca e não tem fim. O tempo passa, mas não cura a ferida. Cada segundo sem ti é eternidade. Eu guardo o teu nome no fundo.

dançar comigo só mais uma vez. Bonito tema aqui de Kizumba para todos os vossos assistentes aí desse lado. Mais atrás foi o Zé Amaro. E agora vamos ficar com o Paulo Castelo. Até já. A cidade acorda e o teu rosto está no sol. Num café que eu passo, no som de um cascol. Cada esquina conta um bocado de nós dois. Deixaste um eco em tudo, no antes e o depois. E tento disfarçar, mas em vão eu sei. Em cada melodia o teu nome eu chamei. A cada batida do em que a tua mão me largou. Procuro nos teus olhos um sinal, uma luz, mas só encontro a sombra que a saudade produz. Oh, Nono, e tento solidão.

e cola atrás. Quero festa pura, a noite está quente e nada me cansa. Vamos tomar conta da pista de dança. Os ritmos latinos, uma voz caliente, os corpos unidos, que paixão ardente. A pista é nossa e bem agarrados neste roça-roça dos apaixonados. Amor, vem, vamos sair. Que quer curtir, o seu ar atrevido sabe-me seduzir. Ela é tão atraente, é bela e sensual. Ninguém fica indiferente a esta mulher fatal. E quando ela chegar, eu não vou resistir. Vou-lhe dizer assim: a noite vai ser toque, toque, toque, toque, toque. Menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser toque, toque, toque. Beber um shot. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, fico louco com esse teu decote. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, fico louco com esse teu decote. Foi o Cássio aqui, mais atrás foi a Boêmia, uma versão em fado português aqui. E agora vamos ficar com Fogo Lento e depois veja aí os grupos do Ritmo do Norte também. Até já! Não tenhas pressa, deixa o tempo parar. O teu corpo no meu, sem lugar para escapar. Batida levar. Também a seguir o Cássio, e agora vamos ficar com os gritos Grupo Ritmo do Norte, com Quem Canta os Seus Males Espanta. Até já. Abre a porta e a janela, vê bem quem sou eu. Sou aquele que deixaste quando o amor morreu. Fui falado, fui virado que ninguém quer, mas ainda trago no peito o que restou da fé. Quem canta seus males espanta, mesmo a chorar de dor, ficar calado é pior. Amor que vai e volta, nunca volta igual. Às vezes vem mais fraco, outras vezes faz mais mal. Fiz promessas à minha alma, nunca mais amar assim. Cansei de andar perdido, sem saber de mim. Vou penando, vou chorando, por ruas sem nome. Página, mas ela cai no chão. Cada verso que eu canto sai do coração. Dizem, homem, não chora, mas isso é conversa vá. Quem sente como eu sinto, chora hoje e amanhã. Quando ninguém me vê, só a lua me responde sem saber porquê. Foi o grupo Ritmos do Norte com Quem Canta Seus Males Espanta. E agora vamos ficar com Só Tu e Mim, um pouco de pop português dos anos 80. E depois, logo a seguir, vamos ter os fados para todos vós que prestam de fado e não só. E muitas dedicatórias até o meio-dia. Até já! São 8 minutos das 10 e vamos começar esta segunda hora de programa aqui com os fados. Como sempre, todas as semanas, temos sempre aqui dois fados para todos vós que gostam de fado e não só, para o Sr. Fernanda Campos, para o Sr. Delfim, para o Sr. Mário Lopes, para o Augusto Silva também, para o Paulo Jorge Costa, um abraço também para ele. E para todos vós que gostam de fado, então vamos ouvir hoje, desta vez, vamos ouvir a Cátia Guerreiro aqui com as Asas, e logo a seguir vamos ter o Duarte com Naquela Manhã Deserta, um bonito fado também. E depois vamos ter muitas dedicatórias até o meio-dia, como sempre, aqui para todos vós que estão aí desse lado. Muito obrigado a todos pela companhia e vamos lá então começar este bonito fado, com este bonito fado da Cátia Guerreiro. Logo a seguir vem o Duarte também. Muito bom dia a todos. São 10 horas e 9 minutos. Vamos lá então. Muito bom dia. teu abraço. Eu quero lançar raízes e viver dias felizes na outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento, muda riso esse lamento, apressamos a partida. Solta os cabelos ao vento, muda riso esse lamento, apressamos a partida. Aceita o meu desafio, embarca neste navio, rumo ao sonho e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem como garras a um passado tão passado tão puro. Esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor, vai e dá-me a tua mão. Sobe comigo em costa, porque quando a gente gosta, aquela manhã deserta, e chegaste cheia de nada, trazias sonhos de seda, perdida na madrugada, trazias sonhos de seda, perdido na madrugada. Escolheste a cidade grande, nas malas trazia esperança, e por tudo ser tão grande, quiseste esquecer lembranças, e por tudo ser tão grande, deixaste a terra, criança, criança que já não és, amada que nunca foste, mulher que tens a teus pés o nada que o mundo trouxe. Mulher que tens a teus pés o nada que o mundo trouxe. Já não perguntas porquê, isso hoje já não interessa. O que lá vai não se vê, teus sonhos são o que resta. Que lá vai não se vê, teus sonhos são o que resta. Música. que resta. Foi o Duarte aqui com Aquela Manhã de Deserto. Eu estava aqui à procura do título deste bonito fado, Naquela Manhã Deserta, do Duarte. Mais atrás foi As Asas, com a Cátia Guerreiro, e esta foi para todos vós que gostam de fado. E agora vamos ficar já aqui a seguir com a primeira dedicatória. Isso é Celle-là, ça sera pour Maryse Martin, que toujours à l'écoute, e que m'a demandé Linda de Souza, comme vous. Bonito tema, joli tema de Linda, qui nous a quitté, bien sûr, comme tout le monde sait. Et voilà, on va rendre hommage avec ce joli morceau de musique. Juste après, on aura les ombres de la vallée avec le DJ Algorithmo pour Françoise. Et puis l'orchestre de Dominique et Stéphanie Floquet pour Geneviève, qui est toujours aussi avec nous. Voilà, on va écouter déjà Linda de Souza, et comme vous, et juste après les ombres de la vallée pour Françoise, et puis l'orchestre de Dominique et Stéphanie Floquet pour Geneviève. À tout de suite. J'ai mes joies et mes peines et de petits soucis. Moi aussi, comme vous, je vais mieux comme vous. Quand je vois le soleil et quand j'ai de chagrin, je pleure comme vous. J'ai aussi, comme vous, ma vie de tous les jours. Et j'ai des coups de cœur et des élans d'amour. Comme vous, j'ai aussi des secrets bien gardés, des souvenirs amers et des portes fermées. Comme vous, j'ai donné mon amitié sincère. J'ai été trahi quelquefois comme vous. J'ai soufflé comme vous sur des anniversaires. Et j'ai levé mon verre en riant comme vous. Comme vous, j'ai des nuits où je n'aime personne. De soir, de solitude auprès du téléphone. Comme vous, je m'en veux. Comme vous, j'ai connu des moments difficiles où je me demandais pour qui est le bonheur. J'ai rêvé en passant de monter une vitrine, d'avoir un jour aussi plein de robes en couleur. Et si c'est votre vie que je chante aujourd'hui, moi qui suis comme vous, simplement une femme, vous comprenez pourquoi j'y mets toute mon âme, c'est ma façon à moi. La vie, tout ce que j'ai rêvé, comme une belle histoire, m'est arrivé par vous, qui êtes là ce soir, et malgré les lumières, je peux vous le jurer, pour moi rien n'a changé, je reste comme vous. Il est l'heure de trouver le chemin. sous la première étoile. La terre résonne lourde et glacée. Ma voix vous guide, tisse la toile. Le loup s'éveille au fond des bois. Le girement. Les ombres de la vallée pour Françoise. Juste avant, c'était Linda de Souza pour Maryse. Et maintenant, on va écouter l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquet comme la gaufre de Lolita pour Geneviève. Et je reviendrai juste après. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Goffa Lolita par Geneviève. E agora vamos ficar com os Filhos do Mundo e Filhos de Portugal, Paulo Luís, e logo a seguir vem os Amigos da Sua Aposta para Sobrar. Lá longe onde o sol acorda, vai um coração que nunca se entorna, com a mala cheia de esperança e o peito apertado na lembrança. Partiram com lágrimas nos olhos, mas com a alma cheia de sonhos, na bagagem saudade e coragem, e a força de quem nunca perde a imagem. Longe vai o tempo e o chão, mas cá dentro bate um coração que diz baixinho em terceiro: Portugal, nunca deixei de te viver. São filhos do mundo, filhos de Portugal. Levam a alma, suor, o sal. Erguem bandeiras com dignidade. Onde houver um luso, há liberdade. Nos olhos o brilho, nas mãos o labor. Trazem no peito todo o nosso valor. Seja em Paris, Toronto ou Macau, Portugal vive em cada passo que dão. Falam outra língua, mas pensam em português. Sonham com o cheiro do café de cada vez. Nas noites frias dançam com o fado. Escrevem saudade em cada recado. Saímos por amor, por pão, por viver, mas levamos conosco o saber ser. Portugueses com alma, com fé e suor, em cada canto do mundo deixamos amor. Não esquecemos as raízes nem a voz, mesmo longe Portugal vive em nós. E quando voltamos, nem que seja no olhar, sabemos que a casa é onde se quer voltar. São filhos do mundo, filhos de Portugal. Levam a alma, suor, sal. Erguem bandeiras com dignidade. Onde houver um luso, há liberdade. Nos olhos o brilho, nas mãos o labor. Trazem no peito todo o nosso valor. Seja em Paris, Toronto ou Macau, Portugal vive em cada passo que dão. E um dia, quando o tempo for irmão, voltaremos juntos à nossa nação. Mas até lá, por onde a vida nos levar, Portugal vai sempre caminhar. amigos da sobreposta aqui com o querido imigrante para Braga, mais atrás foi os Filhos do Mundo e os Filhos de Portugal para o Luís. E agora vamos ficar com o Paco Bandeira e a minha Quinta Sinfonia para a Dona Irene também, que está sempre connosco, ali para os lados do Sudoeste. E agora, logo a seguir, vamos ter o Paulo Castelo com O Cheiro do Teu Perfume e também o Roberto Leal para a Dona Rosa. Até já! Quem eras, desse corpo que foi nosso, desse amor que não deu certo. É o tempo das chimeras, das palavras em silêncio, quando mais longe era perto. Tinhas nos olhos a esperança, os desejos de aventura, as ilusões que eram minhas. Nos momentos de ternura, tinhas nos seios a graça das primaveras que tinhas. E foste a música que intrigou, quando a distância nos fez separar. Ando louco para te encontrar. Da sinfonia, fuga da nossa verdade, sonata tocada em mim. Foste o meu sol afinado neste samba de saudade, Vinícius, Nara e Jovim. Foste o verso de balada, foste a pintura abstrata, meu goleiro de papel. Foste a música sonhada, uma canção de Sinatra com um poema de Brel. E foste a música que em mim ficou, quando a distância nos fez separar. Ando morto para te encontrar. Foste estrela de cinema, minha dama de Xangai, Hiroshima, meu amor. A minha grande ilusão era a história de viver, quanto mais quente, melhor. Grande amor da minha vida, senso, silêncio, paixão, cruel, feliz e flutuou. Foste luzes da ribalta, música no coração e tudo vento levou. E és ainda o que faz sentir dentro da vida para te cantar. Ando louco para te encontrar. Metade da cama ainda chama por mim. Eu tento ser forte, eu tento não chorar, mas a cada respiração tu voltas para me assombrar. Oh, eu lavo os lençóis, eu abro a janela, mas a saudade é uma chama que não congela. Anda torturar. aceso no ar. Sinto tua falta. Dizem que o tempo cura, dizem que vai passar, mas o relógio parou no momento do teu olhar. As tuas roupas no armário eu já mandei doar, mas o teu cheiro na minha pele não dá pra apagar. Oh, eu bebo outro copo, eu saio por aí, mas todas as ruas da cidade me levam a ti. Castelo com o cheiro do teu perfume. E agora vou ficar com o Roberto Leal, que convidou o Kim Barreiro para cantar esta Rebenta a Festa, e esta é para a senhora Dona Rosa, que está na nossa companhia. Muito bom dia para ela e para todos vós. Até já. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. O viro, pá de um malhão, cantei a chula do Minho. O viro, pá de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta. Também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim. Se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceiro. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. E a mulher já está laçada. assim que se arrebenta a festa. Quatro vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa. Quatro vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa. Quatro vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa. Quatro vinho, amor e pão. E depois do Roberto Leal para a Dona Rosa, vamos ficar com a Maria da Cruz e a Amália Rios para a minha mãe, da parte da Irene, da amiga Irene. E depois vamos mudar um pouco, vamos ter um pouco de blues aqui para a Chantal. A tudo de suite. Amália Rodrigues com a Maria da Cruz para a minha mãe e para a mãe da Irene também, da amiga Irene, que nos dedicou a esta música. E agora vamos ficar com a tipa de blues por Chantal Kiaricut e que se chama Adicto a tu piel. É um blues em espanhol por Chantal, justo após o grupo de ritmo do norte para o senhor Luís Gonçalves e a sua esposa. E depois vamos ter uma página publicitária. Tus lábios me llaman, no se escapa. Cada beso tuyo me vuelve a quemar. Es un juego oscuro que quiero jugar. Adicto a tu piel, al fuego en tu voz. Adicto a tu sombra, al filo del amor. Tentación. Quero ver a malta dançar.

vou quebrar pra ela fugir de mim. Ela vazou, nem me olhou, nem sequer me quis ouvir. Se ela foi, aí eu vou me vestir e arranjar. Vou sair pra sorrir, para não ter que chorar. Ei, DJ, eu não sei onde foi o meu grande amor. Vou beber pra esquecer, podes levantar o som. Ei, DJ, eu não sei acalmar. Cássio, para a Manuela, vamos ficar com Tony Carreira e Eli Moá. Logo a seguir vamos ter a Rosinha Fofinha com Todos Me Querem para Maria. Mas também uma música aqui um pouco mais moderna. Vamos lá então. Muito bom dia. Et je n'ai jamais aimé qu'elle parmi toutes ses filles. Ses yeux, sa voix, son corps, ses doigts, tout ça n'appartient qu'à moi. Ce sentiment d'amour vraiment, je le tiens entre mes bras. Perdu pour ciel, sauf l'amour déçu. Et je veux tout gagner pour elle, ses fruits défendus. Quand elle me dit qu'au paradis, un Dieu n'attendait que nous, moi je me dis que par ici, même l'enfer me serait doux. Champanhe arrebentar. Vou com um anel pro quarto e nem ferro vou tocar. Se for para aquecer, que seja na cama. Se um anel não se porta bem e me deixar Foi a Rosinha fofinha aqui com os exploradores, com Todos Me Querem para a Maria. E agora vão ficar mais uma vez com o Paulo Trindade. E depois vem já aí o Marco Paulo também, com a Nossa Senhora da Parte da Glória, para todos vós, para todos os ouvintes, para todos os animadores e também pessoas que estão com problemas de saúde, claro. E depois eu volto já a seguir. Vamos lá então. Paulo Trindade, aqui com este bonito tema que tem por título Teus Olhos Moram no Fado. Moram no Fado. E depois vem o Marco Paulo da Parte da Glória para vocês todos e para todos os animadores e para todas as pessoas com problemas de saúde, claro. Vamos lá então. Muito bom dia. Nos teus olhos vi um rio, que corria até o meu ser. Nessa água havia um frio, que me fez renascer. Teu olhar tem segredos que o tempo não desfez, e nos silêncios e medos encontrei o que não quis perder. Nos teus olhos teu rosto um perfume que é saudade, misturado com desgosto de quem amou de verdade. Quando falas o meu peito é guitarra a confessar que amar-te é um defeito que o destino quis guardar. de amor. Guarda-me na paz esse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficar uma mágoa sem mim, mãe, irias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivio o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração. Da minha vida sobre mim, suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir misericórdia ou perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, lhe dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, lhe dê a mão, cuide do meu.

Avec ses joies et ses regrets, je recommencerai. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Si l'on pouvait choisir sa vie, donner la plus belle fin, comme au chant d'honneur un soldat ou sur la scène un comédien. Je voudrais mourir dans les bras de mon Lancelot qui viendra, de mon Lancelot qui viendra. Choisir sa vie de Corpazi. E agora vamos ficar com Chutes e Pentapés para todos os fãs de Chutes, para todos vós que gostam de Chutes. E não só, vamos ficar com Amanhã Submersa, para todos vós, para o Eduardo, para o seu Eduardo, para a sua esposa, para a Fátima, para todos vós que gostam de Chutes. Vamos lá então. Logo a seguir vamos ter o cravo que tu me deste com os exploradores para a Clarice. Até já. Quando ela é... Ora, os chutes e pontapés com a manhã subversa para todos vós que gostam dos chutes. E agora vamos ficar com os predadores do Tuga, aqui com o cravo que tu me destes para a Clarice. E depois eu volto já a seguir. Se atrás o tempo não te dava outra vez, que mulher que ama sozinha chora sempre duas vezes. Oh, meu cravo encarnado, que te dei na minha mão, foste flor de um momento e espinho do coração. Do cravo que te me deste para Clarice, vamos ficar com Viva la Fiesta Portuguesa com Sébastien Perrin por Daniel. Juste après, on aura encore un peu de blues. A tout de suite. Venez, venez, les amis, c'est la fête au pays. On oublie tous les soucis, on s'amuse et on rit. L'accordéon donne le ton. Viva la Fiesta Portuguesa. Le soleil brille, oui, que c'est bon. Viva la Fiesta Portuguesa. Dansez tout à la Braga, c'est dimanche aujourd'hui. On mange patate et gras et le piri piri. Juste un petit coup de vino. Viva la fiesta portugaise. Tout le monde danse le fado. Viva la fiesta portugaise. vie. Et même à l'espérer Fatima danse aussi. Un petit air de mandoline. Viva la fiesta portugaise. Manuel séduit des jolies filles. Viva la fiesta portugaise. Venez, venez les amis. Ce soir c'est la folie. La musique nous réunit jusqu'au bout de la nuit. La guitare et les percussions. Viva la fiesta portugaise. Comme la cadence à l'unisson. Viva la fiesta portugaise. À la joie, la gaieté, une simple chanson pour rire et s'amuser. Festa portuguesa que Sebastião Perra por Daniel. E agora vamos ficar com o Rui Veloso e o Sei o Go Blues. E depois vamos ter ainda mais uma orquestra de Dominique Moison com o Libolero Celto. A tudo de suite. Até Rui Veloso, Rui Veloso que cantou o Sayago Blues. E agora vamos ficar com a orquestra de Dominique Moison com Les Boléros Celtes. E depois vamos terminar o programa com a casinha de chutes e pontapés. Até já! Esta do Dominique Moison com o Bolero Celt, bonito tema, bonita música. E agora vamos terminar o programa aqui com os chutes e pontapés, com a minha casinha. E para terminar o programa de hoje, desta quinta-feira, 5 de março de 2026. Vamos lá então. para ficar por aqui. Terminamos o programa aqui com a Casinha dos Chutes. Mais atrás foi a Orquestra Dominique Maison com os Boleros Celt e o Rui Veloso e muita música. Espero que foi do vosso gosto. Eu voltarei para a semana com mais músicas, mais fados, mais dedicatórias, como sempre, na nossa música em portuguesa. Como sempre, espero que gostem. E quero já uma boa continuação desta quinta-feira. Amanhã estará cá o nosso amigo e colega Lourenço, também com muita música para vos oferecer. E todos os animadores, como sempre, que estão aqui sempre para vos servir e para vos servir da melhor maneira com as nossas músicas bem portuguesas. Até lá, agora também já voltou a Glória, já também já esteve cá ontem com vós e vai estar para a semana, penso eu. Então vamos continuar a vos oferecer o nosso melhor das nossas músicas. Bom quinta-feira, bom fim de semana que está já aí à porta. E até para a semana, se quiser, até uma próxima. Muito bom dia a todos e obrigado a todas e a todas pela companhia. Até uma próxima, muito bom dia.